Tá. Estamos começando o podcast. Peraí, a gente vai chamar isso de MRZI ou de Zumbicast? Zumbicast, Zumbicast. Zumbicast. Então, estamos começando o Zumbicast. Zumbicast. É, o macaco zumbi, Zumbicast, pô. Zumbicast? Então tá. Hoje eu vou testar uma manobra que o Jovem Nerd me ensinou. Ele disse que pra fazer sucesso você tem que gritar. Estamos começando o Zumbicast! Oh, cara. Okay. Pelo amor de Deus. Você tá brincando, né? Tô. Significa pra caralho. Não, ficou bom o grito, ficou legal. Não, não. Estamos aqui com a Mariane. Oi, tudo bem? Marcelo. Oi, tudo bem? Eu sou atrevido e... Quer dizer... Vai, passa. Foi isso. Estamos aqui também com o Fodossauros, o membro polêmico do nosso site. Fodossauros Rex apresentando. JJ, esse velho ranzinza. Olá. Bruno Henrique. E aí, tranquilo? Mais conhecido como Bruno Vaz. No War. É Vaz. Vaz, é alemão, cara. É alemão? Um impronunciável... É já impronunciável por definição, entendeu? Apresente? O impronunciável... Ah, pode falar Zweist, Zweist. Eu penso Zweist. Zweist, é Zweist. O impronunciável Bitorneira. É outra história, cara. Temos também o Frango, dono do nosso site. Como sempre, o último a ser apresentado. Isso é bullying, sabia? E eu, o apresentador Versago, o banido. É, você não é exclusividade nisso, amigo. Somos todos banidos no fundo do nosso coração, né? Hoje nós vamos falar sobre realidades paralelas e universos paralelos, possibilidades diferentes de como tudo poderia ter acontecido. Eu acho que a gente pode começar meio que fazendo isso mesmo, definindo o que é uma realidade paralela. Porque muitas pessoas confundem viagem no tempo com dimensões paralelas e não é exatamente a mesma coisa. É, cara. Na verdade, realidade paralela ou universo paralelo, ele seria o caminho não tomado nas nossas decisões usuais, entendeu? O que aconteceria se a gente não tomasse determinada ação que vai resultar compondo um cenário completamente diferente no nosso futuro próximo? Isso seria uma realidade paralela. Entendi. Você tem dois temas. Você tem a viagem no tempo e você tem a realidade alternativa. Mas não necessariamente eles têm a ver. Entretanto, existe um conceito relacionado à viagem temporal que é o paradoxo do tempo. E o paradoxo gera uma realidade alternativa. É o caso que acontece, por exemplo, em De Volta para o Futuro. Você altera um fato... E esse fato, quando eles viajam no tempo alterado, eles compõem uma nova linha de realidade que não necessariamente segue a original, entendeu? Uhum. Seria assim, a viagem no tempo não está necessariamente atrelada a uma realidade paralela, mas ela pode gerar uma realidade paralela. Ela pode gerar através de um paradoxo ou alguma coisa do gênero. Cara, eu acho que a diferença está aí. No De Volta para o Futuro não se cria uma realidade paralela, se cria uma realidade alternativa. Eles se confundem. É, eles se confundem com a Maria disse, mas a gente tem que lembrar também uma coisa. Tem uma diferença entre realidade paralela e universo paralelo. A realidade paralela, ela surge baseada numa que já existe. O universo paralelo não exatamente tem uma relação com o primeiro universo. Ele é um universo à parte. Assim como no quadrinho, você tem uma membrana que ela separa N universos diferentes, né? Que no quadrinho é chamado de diverso. Que, na verdade, a realidade paralela é aquela que coexiste, né? Ela existe do lado. E a alternativa, ela é quando muda a realidade. Então, ou é uma ou é a outra. Não pode existir as duas. A paralela pode, entendeu? Entendi. Realmente faz sentido, porque até no nome, né? Afinal de contas, uma é paralela e a outra é alternativa. É, a alternativa só se sobrescreve a ela, né? Se sobrescreve a realidade inicial. Exato. A gente vê durante os filmes eles viajando para uma e para outra, mas elas não existem juntas. Já numa realidade paralela, eles têm, por exemplo, um portal para passar para outra realidade. Aí entra uma questão muito interessante, né? Que é no caso, por exemplo, do filme Inception. Em Inception você tem N realidades alternativas dentro do sonho, que não é nem um universo paralelo, nem nada. Não, porque se você vê o De Volta para o Futuro... É essa história da realidade alternativa, é tanto que ele passa o primeiro filme todo tentando consertar o passado para ele poder existir. Ele ia criar uma realidade alternativa se continuasse seguindo com a mãe dele gostando dele, né? A mãe do Marty gostando dele. Aí seria criada uma realidade alternativa que ele não ia existir. Sim, sim. Que é o que acontece no segundo filme. O doutor fala isso, né? Ele diz que se eles continuarem muito tempo naquela realidade, a antiga vai desaparecer e essa nova vai ser a vigente. Em De Volta para o Futuro mesmo, tem essa coisa, né? Deixando de existir, sumindo na foto E aquela realidade, então, que ele existia, tá deixando de existir. Mas, ao mesmo tempo, ele cruza com ele mesmo no final do filme. Então, sei lá, eu acho que criaria uma realidade alternativa e talvez ele deixasse de existir em uma, na linha temporal dele. É, na verdade, aí geraria um paradoxo, né, cara? É. Seria um paradoxo. Se eu não me engano, segundo o doutor, ele fala o seguinte, é exatamente o que vocês dois estão falando, na verdade. Ele diz que começa a gerar a realidade primeiro paralela, só que o universo, para evitar o paradoxo, ele tem que manter apenas uma. Daí a luta deles durante o filme é exatamente para definir qual realidade vai ser a vigente, né? Pra... Determinante. Exato. O problema deles é, o universo não permite duas realidades coexistindo durante muito tempo. Se ele permitir, o doutor diz que o universo vai explodir. É. E outra coisinha só, eu não sou muito de quebrar a cabeça com as porras, mas o que você definiu, Vernsago, eu achei assim, perfeito, realidade paralela e universo paralelo. Eu acho que a realidade pode ser uma consequência do que a gente fez, já o universo não, como existe nos quadrinhos, várias terras e tal, e uma não é fruto da outra. É que no caso é quando tem uma realidade paralela, muitas vezes elas se cruzam, né, elas interferem uma na outra, mas sem poder relacionar, sem causar algum efeito futuro. Como no caso que o Marcelo falou de quadrinhos, que é no Authority, né? Que é a realidade em que eles estão, a Terra atual a nossa, e a que foi colonizada, no caso que teve contato com os alienígenas no século XVI, né? As duas realidades existem, você pode acessar uma à outra, mas elas não interferem praticamente uma na outra, entendeu? As duas podem coexistir tranquilamente. Mas aí é o seguinte, né, cara? É porque, por exemplo, eles estão usando a balsa. A balsa, ela é um receptáculo que se comunica com vários pontos diferentes do multiverso. Isso. Então, eles têm acesso a todos esses pontos focais ao mesmo tempo, mas não por causa da realidade em si, mas por causa da balsa. Ela fica como se fosse num ponto neutro do universo, né? Ela fica na sangria, né? Sangra, isso, sei lá. Exatamente. Na verdade, o negócio não é a balsa, né? A balsa é o veículo. O portal é a sangria, que ele fica entre os universos. Mas, Vernsago, a balsa, ela é uma singularidade à parte que consegue navegar na sangria, que não existe em nenhum outro vessel daquele que navegue ali sem ser a balsa, entendeu? Sim, mas ela é apenas o veículo. Ela, digamos, ela é a chave, mas a sangria é o portal. Um é a chave e o outro é a porta. É, os dois são necessários, né? Sem nenhum nem outro, você não consegue viajar pelas realidades. É, fora de Authority mesmo, todo o multiverso DC, a Terra 2 ela não é consequência da Terra 1, e assim vai. A Terra 3 não é consequência, a Terra 4... Mas aí a gente tem que pensar o seguinte também, a gente está começando a entrar no que cria uma realidade paralela ou uma realidade alternativa. A gente tem que lembrar que nesse caso a gente costuma estar limitado à criatividade do autor. O autor geralmente ele parte de um ponto como o que aconteceria se Hitler tivesse ganhado a guerra? O que aconteceria se os alienígenas tivessem caído na Terra no século XVI? Então, como a gente está limitado ao nosso universo, todas as realidades alternativas que a gente cria sempre são versões do nosso universo com alguma diferença. Isso não acho que não é nem uma questão de uma regra, eu acho que é mais por uma questão de que é mais simples para o autor escrever desse jeito. Então, eu acho que universos paralelos, a gente já fala de universo ou realidade, afinal de contas? É uma boa pergunta. Qual a diferença entre universo e realidade? Eu acho que, apesar de serem termos diferentes, a gente usa para a mesma coisa, né? Uma realidade paralela seria uma Terra alterada, tipo a Terra 2 ou... No caso, a Terra 2 se encontra num outro universo. É, que daí, no caso, entraria o universo paralelo, né? No caso, o universo paralelo, ele seria um outro universo à parte. Ele já entraria na teoria de multiversos, né? E a realidade paralela, ela pode se passar no mesmo universo, pode ocorrer no mesmo universo, entendeu? Ó, eu vou dar uma definição de Wikipedia, olha. Universo paralelo ou realidade alternativa, em ficção científica e fantasia, é uma realidade autocontida em separado, coexistindo com a nossa própria. Essa realidade em separado pode variar em tamanho de uma pequena região geográfica até um novo completo e completo universo, entendeu? Ou vários universos formando um multiverso. Mas então, a questão é que quando você entra numa nova realidade, ela está em outro universo. A gente não conhece nenhuma realidade paralela que existe no mesmo universo. É legal a gente definir bem a diferença entre o universo e a realidade paralela. Porque eu creio que a realidade paralela... ela pode ser derivada, inclusive, de um sonho. Talvez Alice no País das Maravilhas, por exemplo, seja um exemplo de uma realidade paralela, ou não, eu tô errado. Sim. Se pensar que é um sonho da Alice, seria. Você está errado. Porque embora os termos universo paralelo e realidade alternativa sejam geralmente sinônimos, e possam ser, assim, intercambiáveis na maioria dos casos, há, por vezes, uma conotação implícita no termo realidade alternativa, né? Que isso implica que a realidade é uma variação da nossa própria. E o termo universo paralelo é mais genérico, entendeu? Sem quaisquer conotações que impliquem numa relação ou uma falta dela no nosso universo. Então seria o seguinte, nós temos a realidade paralela e o universo paralelo. A realidade, ela pode ser um sonho, ela pode ser uma pequena dimensão, ela pode ser qualquer coisa paralela ao nosso universo. Enquanto que o universo paralelo é um segundo universo com regras diferentes ou com uma história diferente. Então, no caso, a realidade paralela, ela pode existir dentro do nosso universo. Como no exemplo do frango, num sonho, numa viagem de drogas ou alguma coisa assim, dentro da cabeça de uma pessoa, dentro de uma pequena dimensão. Ah, cara, eu discordo. O próprio termo que a gente está usando é realidade. Um sonho não é uma realidade. Não quer dizer assim. Dentro do sonho, aquilo é a realidade. Enquanto você está vivendo aquilo, é uma realidade. É um cenário, vamos dizer, é um cenário. É uma dimensão, vamos falar assim, já que você quer? Uma dimensão paralela. É esquizofrenia. Esquizofrenia? Eu acho que o próprio nome está dizendo, é realidade. A gente pode morrer no sonho, a gente pode sofrer qualquer coisa no sonho que a gente não vai sofrer no mundo real. Mas dentro do contexto do sonho, aquilo que você passou é a realidade, entende? Cara, e quando você desperta no sonho que você percebe que está sonhando? Cara, alguém aqui já assistiu aquele filme chamado Identidade com o John Cusack? Ele é um cara esquizofrênico. Ele é um cara esquizofrênico, ele é tipo Legião, filho do Xavier. E é uma personalidade querendo matar a outra. E é meio que uma realidade alternativa, se for levar por esse ponto. Só que é esquizofrenia. Como o Frango disse, quando você está vivendo aquilo, aquilo é a sua realidade. A sua realidade é aquilo que você percebe, aquilo que você vive, sabe? Se você, por exemplo, acredita no conceito cristão de que existe um céu, hoje, aqui, a vida é sua realidade, quando você morrer e for para o céu ou para o inferno, vai ser sua nova realidade. Mas, no agora, o céu e o inferno estão inalcançáveis para você. A gente, entrando já no tema, né, escolhendo o filme, as obras que a gente vai discutir, cada uma delas vai abordar de uma forma diferente. Alguém já viu aquele filme A Fela? Sim. Sim. A Fela é... Então, no caso, seria uma realidade alternativa na cabeça de um cara. Agora, Matrix não é a mesma coisa. É uma realidade alternativa geral. E não chega a ser uma realidade, né? É só uma simulação. Então, Inception, outro tipo. Chega a ser uma realidade porque as pessoas estão vivendo aquilo ali, né? Elas estão vivendo aquilo ali, pra elas é aquela realidade, né? Porque a realidade é o que abrange você, né? Abrange a tua percepção de mundo, né? Aquilo ali é a sua realidade. Mas Matrix é um pouco mais complicado porque é uma dimensão paralela dentro de um universo alternativo, né? Então, com uma realidade paralela ou alternativa, isso que a gente falou, vocês considerariam aquele filme A Vila uma realidade alternativa a partir do momento em que a menina sai da vila e descobre aonde ela realmente está? Claro. Sim, sim. É, tem. E a comunidade Amish? É uma realidade paralela? É, mas a comunidade Amish sabe que existe um mundo externo. É, né? Exatamente. Eles escolheram viver ali, né? Estão condicionados àquilo, né? Mas eles sabem que existe algo fora, muito além daquilo. A menina não sabia. Pra ela, aquilo era a realidade. Aquilo era o mundo. Engraçado que dá pra estabelecer exatamente um paralelo entre o Matrix e a realidade Amish. Que ambas são realidades dentro da própria realidade. É, mas a diferença é que na Matrix eles não têm escolha, né? Não têm escolha e eles também não têm noção de onde eles estão. É, eles não têm escolha até que eles sejam desplugados por alguma razão, entendeu? Ah, até aqui o Mouse, quem era Mouse? O traidor no primeiro? Não, era o Cypher. Cypher. O Cypher, isso. E ele escolhe ficar no sonho. Sim. Ele escolhe ficar na realidade alternativa. Ele descobre que a realidade real é uma merda. É. E ele prefere ser manipulado... Comer lagosta. Comer lagosta. Rico, famoso. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Eu queria retroceder ao tema. Eu ia falar que Matrix, na verdade, é uma realidade assim, moldada por outra força maior, assim. Igual acontece com Invisíveis, do Grant Morrison mesmo. É uma realidade moldada, né? Eu não sei bem se seria uma realidade paralela. Pera aí, você quer dizer então que pelo fato dela ser artificial, ela não entraria nesse esquema, é isso? Talvez não, mas assim... É polêmico. Mas é assim, pensa bem, um deus, por exemplo, pode ter criado vários multiversos, isso é uma vontade, no caso a máquina ali seria, faria o papel de deus. Eu acho que o fato da realidade ser criada por uma mente não deixa de ser alternativa, não deixa de ser um outro mundo. É, cara, na verdade, esse deus da Matrix, né, seria o deus ex-máquina para explicar todas essas vertentes de realização. Por exemplo, a primeira Matrix era completamente diferente de todas as outras, entendeu? Ela expressava um desejo de realização humana. Mas você não pode esquecer também que o homem, ele é o construtor da Matrix, entendeu? Você tem a realidade do homem construtor e você tem a realidade da máquina que assume o controle. Não, não bem isso, né? Digamos assim, a máquina seria como se fosse um filho do homem, né? Em relação à realidade Matrix não ser uma realidade, eu acho que, partindo desse princípio, qualquer realidade manipulada não seria uma realidade. Então, a realidade do George Orwell em 1984 não seria uma realidade, entendeu? Ou a realidade do Adolf Huxley em Admirável Mundo Novo. Também não seria realidade. E é a realidade deles, apesar de ser manipulada. Ah, cara, eu discordo, cara. Eu acho que Matrix não é uma realidade, cara. Claro não, que... cara. Não, sim, é uma realidade. As pessoas, elas estão vivendo naquilo ali. Para elas, é a realidade delas. A realidade das pessoas é a máquina que elas estão conectadas. É o corpo real delas está ali. Sim, mas a realidade é a percepção, cara. A percepção delas é aquilo. Aquilo ali não, é a realidade. Interage com a realidade. Você não constrói a realidade. Mas eles interagem. É construída. Construída, mas a interação acontece ali. Eles interagem completamente com a máquina. Mas existe o arquiteto que construiu aquela realidade. Então, aí, ele pode ser considerado uma realidade. Sim, porque eles estão vivendo naquilo. Mas por que, JJ? Porque alguém criou aquilo? Uma máquina criou aquilo? Eu acho que vem da raiz da palavra. Realidade é o que é real. Uma dimensão, que tal? Uma dimensão paralela. Então vamos partir do pressuposto meio polêmico. Então, Deus criou o mundo e o universo. Então a gente não vive numa realidade porque ela foi criada por alguém, por algum ser, por alguma coisa? Exatamente. Aí depende da sua fé. Por isso mesmo, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma realidade. Mas peraí, tá virando uma confusão. Peraí, a gente deixa o JJ falar antes de começar a discordar dele, beleza? É, melhor. Eu concordo com o JJ nessa daí, porque é meio diferente você comparar com Deus cristão, como tem na Bíblia, porque ele cria, mas ele não disfarça uma realidade. Ali é tudo falso. Você tá vivendo um lugar assim que as máquinas criaram ali e é tudo falso. Agora não, Deus jogou ali, cara, não é desse jeito mesmo. Mas concordo com o JJ. Mas só o fato de ficar escondido, então, de não ser perceptível, que anula o fato de ser uma realidade ou não? Vamos perguntar pro JJ. Explica aí, JJ, esse ponto de vista. Eu acho que a principal questão é essa. Você nasceu dentro da Matrix? Eles nasceram. Sim, sim. Não, não. Sim, eles nasceram. Sim, eles são inseridos ali. Eles, a mente deles. A mente depois deles. A mente deles é inserida na Matrix. Não, JJ, olha só. Eles não são seres humanos normais, eles não nascem através do sexo. Eles são criados a partir de como bebês de proveta. Criados onde? Eles são criados pela Matrix em máquinas, como bebês de proveta. No mundo real. Mas a mente deles, desde o início da vida, tá dentro da Matrix. Mas só que existe uma cena no Matrix em que você vê o bebê conectado sendo colocado na máquina, para ser conectado à Matrix. Daí a partir daí, cara, ele nasce. Só mostra, peraí, ele só mostra aí o bebê que já está na Matrix, mas ele é gerado naquela câmara de gestação, entendeu? Ele já está ali. Sim, ele nasce e morre ali. Eles até dizem que os velhos morrem e alimentam os jovens. Ninguém ali é realmente humano. Você vê que quando o Neo sai da Matrix, ele pergunta para aquele cara: ah, você não tem os plugs? E o cara fala: não, a gente nasceu à moda antiga. Que significa que os pais deles fizeram sexo e eles nasceram de uma gestação. Aquela galera, eles já nascem com aqueles plugs nas costas. Eles já nascem da máquina, sabe? A máquina é a mãe e o pai deles. Só que eles são cultivados no mundo real. Sim. E depois são conectados à Matrix. Não, eles já são automaticamente. Eles já estão conectados. Eu acho que vocês não estão entendendo a minha colocação. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que o JJ estava querendo dizer. A Matrix não é carne e osso, né? É só, cara, um programa na cabeça do cara. Então, nesse aspecto, ela não é real. Não é, nem é uma realidade. É uma ilusão na cabeça de todo mundo. Agora, aquele mundo de merda, esse seria a realidade, né? Mas a realidade está pegando pela bem na raiz, mesmo no sentido bíblico, de realidade ser algo real ou realidade ser algo que a pessoa está vivendo? A pergunta do primeiro filme é essa. Uhum. O que é real? Mas aí tem uma coisa que entra, né? Por exemplo, e se o que a gente está vivendo agora também for só uma simulação? Para a gente, no agora, isso é uma realidade. Sim, mas aí agora eu vou dizer, a gente está sendo muito filosófico. Mas nós vamos questionar a nossa realidade. Dentro da nossa ideia de realidade, da ideia de realidade que eu acho que Matrix passa, Matrix é apenas um programa que existe para manter vivo aquelas pessoas que estão com seus corpos fornecendo energia para as máquinas. Sim, sim, é isso. Elas nascem, elas são concebidas em máquinas fora, dentro do mundo real. E são conectadas à Matrix. Mas elas estão pensando ali, elas existem ali, entendeu? Elas pensam ali, elas existem ali. Mas aí é o que eu estou dizendo, aí nós estamos passando para o lado filosófico da coisa. Estamos querendo dizer que realidade é aquilo em que você interage. É como num determinado momento, acho que o Morfeu disse, realidade é o que você sente, cheira, toca. Tem que levar em conta que não é dada a eles a dimensão da escolha. Eles são automaticamente conectados à Matrix, entendeu? Eles só acordam porque o pessoal de Zion interfere, entendeu? Mas a mente deles, desde o nascimento, é condicionado à Matrix para eles nunca se rebelarem. A mente deles já está ativa, só que ela tem a ilusão que está vivendo num outro mundo. Por isso é uma realidade alternativa, né? Porque a realidade realmente que existe é onde as máquinas dominam. A alternativa que foi criada por eles é aquela que os seres humanos vivem normalmente ainda. Mas você pode olhar que o próprio Fodossauros usou a palavra ilusão. Já saiu de realidade. Vamos sair um pouco desse tema, gente, que a gente tá meio preso aqui e isso não tá chegando a lugar nenhum. Vamos. O JJ não vai desistir do ponto de vista dele tão cedo. O JJ agarra o osso com todas as forças. mas tá, é uma opinião. Vamos respeitar a opinião dele. Eu até entendo o que ele quer dizer, apesar de discordar. Eu tô do lado do JJ nessa e. Só que eu acho que ninguém vai entrar no consenso mesmo quanto a isso. Enfim, passa pro próximo aí. Lá vai. Eu concordo com o JJ, assim, na colocação dele, que até usou a palavra ilusão, né, para as pessoas que estão dentro da Matrix, mas para quem tá fora, pro Neo, pra cambada dele, a realidade é outra. Aí eles veem a ilusão. Mas se Matrix não é uma realidade, é o quê, então? Só as piranhas. A gente não vai chegar no consenso. Mas eu acho que eu entendi. O que ele quer dizer é que ela é uma realidade só para quem tá lá dentro. Ao contrário, por exemplo, da Terra 2, que é realmente um outro mundo. Ou, por exemplo, do universo alternativo do De Volta para o Futuro, que são realmente outros mundos. A Matrix é outro mundo, mas só para quem tá lá dentro. Porque quem tá fora tem dimensão de que aquilo não passa de uma ilusão. Eu entendi agora. Entendi. Faz sentido. Todo sentido. Quero, então. Eu acho que a gente podia começar falando de uma história no quadrinho bem interessante, que é o... Para o Homem que Tem Tudo, o Alan Moore sobre o Superman. Sim, sim, é uma boa história. Bom, pra quem não conhece essa história, foi escrita pelo Alan Moore nos anos 80. Ela conta sobre um aniversário do Superman e a Mulher Maravilha e o Batman e o Robin, né? Vão até a Fortaleza da Solidão pra entregar um presente pro Superman. Só que quando eles chegam lá, o Superman ele tá com como se fosse uma planta no peito dele e tá como se estivesse paralisado, determinado no lugar. E, na verdade, eles descobrem que quem, na verdade, pôs aquilo foi o Mongo, que é um antigo vilão do Superman, e que aquilo é uma planta espacial que tem o poder de recriar os maiores sonhos de uma pessoa dentro da mente dela. Aquilo acaba gerando na mente do Superman uma outra realidade, onde Krypton ainda não tivesse explodido, e onde ele está construindo uma família. E ela está prestes a explodir, na verdade, em outro momento. E o interessante dessa história é a gente perceber como deve ser difícil, como é difícil a pessoa aceitar o que é a realidade e o que não é. É bem legal, cara. O quão forte uma pessoa precisa ser pra largar a mão tudo o que ela sempre sonhou pra realmente admitir, não, isso aqui não é real. É bem legal, né? O Kal-El lá tendo que, tipo, ele tem um filho lá, né? Ele tem que deixar tudo aquilo pra trás, assim, porque aquela não é a realidade e tal. É bem legal. Ele tem que explicar pro filho dele que ele não é real. Isso é uma situação, foda pra caralho. Conforme o Robin vai arrancando a planta dele, né? A realidade vai ficando pior, né? A prima dele apanha... O filho dele começa a chorar, começa uma tempestade. É tipo o sofrimento do cara, né? É como se fosse uma droga, é como se ele fosse tirando a droga dele e ele tivesse uma crise de abstinência, né? É a planta realiza, cria a realidade que o cara deseja, a coisa que ele mais deseja. E eu acho foda, porque o Superman cresceu na Terra, viveu na Terra, conhece a Lois Lane já, tudo. E o sonho da vida dele era estar em Krypton, cara. É um ingrato mesmo. Que filho da puta, cara. Porra, eu ia estar felizão pra caralho, cara. Imagina, no mundo onde eu não teria poderes nenhum e eu tô aqui tirando uma onda. Eu não lembro muito bem disso, eu não sei se isso foi da adaptação do desenho da Liga ou se isso foi da história original. Mas chega uma hora em que a planta pega, eu acho que no Batman, e ele fica travado, sonhando que os pais dele estão vivos e que ele é uma criança de novo, não é? Isso. Sim, pois é. Exatamente, isso faz sentido. É um viado. É, e depois tem outra que ele tá casado com o Robin também, se não me engano. Sim. Mas aí é uma realidade alternativa. Isso não existe na minha cronologia. É realidade mesmo. Eu não alternativo. O Jota pode falar disso com uma certa propriedade. O Jota é casado com o Robin também? Eu ia dizer que era casado com a mãe do Fodoso, mas eu já vi a foto dela. Não é bom. É que ela é uma vontade muito boa. O Alan Moore escrevendo sem escrotidão, né? Que sempre, sempre tem alguma coisa pesada nas histórias dele. Eu acho que são uma... Quer dizer, eu já vi bastante história bonita dele, mas eu acho que essa é uma das mais bonitas, assim, sensíveis, né? Boiola. Boiola. Vocês podem dar a impressão até que o Alan Moore gosta de super-herói, né? Sim, é verdade, né? É, então, cara, eu tenho alma feminina, JJ. Isso explica o podcast que você quer fazer sobre a Avenida Brasil. Voltando um pouco para a realidade alternativa, a gente tem que falar de Fringe porque é uma série que se baseia simplesmente em universos paralelos e realidades alternativas, porque você tem tanto linhas temporais convergindo umas nas outras, como universos paralelos, e às vezes você tem até universos paralelos com linhas temporais alternativas. É, por exemplo, para quem é fã do Star Trek, tá? Eu não sei, eu vou entrar no Fringe, mas eu preciso abordar o Star Trek para poder falar disso. Existe uma personagem da Whoopi Goldberg, que é a Guinan. E a Guinan, ela é uma El-Aureana, ela tem uma raça, ela é de uma raça especial, que ela tem uma percepção de realidades e de linhas temporais alternativas, entendeu? Única, que ela consegue visualizar todas ao mesmo tempo, ela tem esse insight, né? E a Olivia do Fringe, ela tem a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, a Olivia do Fringe é o seguinte, ela é uma criança que ela é selecionada para um projeto secreto do governo, em que ela recebe uma droga chamada Cortex Fan, que é implantada nela, que permite a ela o desenvolvimento de uma habilidade especial. Na verdade, a Olivia, ela não toma a droga exatamente para desenvolver uma habilidade. Todas aquelas crianças tomavam aquela droga para poder facilitar a entrada delas na outra realidade. O projeto se baseava nisso. Não, eles explicam que o projeto se baseava nisso, em acessar a outra realidade. Para a pessoa poder atravessar para outra realidade, o corpo dela tem que estar pronto. Não adianta ela simplesmente querer atravessar através de um portal. Ela precisa ter um corpo preparado para isso. O objetivo da droga era realmente permitir esse sincronismo com a outra realidade, permitir que eles conseguissem entrar nela. E a única criança que desenvolveu essa habilidade com toda a potencialidade foi a Olivia. Sim, sim. Foi a Olivia. Só que o que eu queria estabelecer é isso, exatamente isso. Por exemplo, a Guinan, que é essa personagem de Star Trek, ela tem essa visão de todas essas realidades ao mesmo tempo. Ela consegue ver a diferença de uma alteração de linha temporal. E a Olivia acontece a mesma coisa, porque no Fringe, quando a realidade ela é remodelada, tem uma temporada que a realidade é redefinida. Então o que acontece? Ela consegue enxergar os eventos que aconteceram na realidade anterior, entendeu? E associar a atual assimilando tudo. E isso eu acho foda, entendeu? É, cada uma das crianças que toma o Cortex Flan, ela, além de desenvolver um pouco dessa habilidade de atravessar os universos, ela também acaba desenvolvendo umas habilidades paralelas, como pirocinese, telecinese, mas cada uma delas, de alguma forma, tem um contato com outra realidade. Tem um que enxerga e tem visões e acaba desenhando acidentes do futuro, tem outros que acabam entrando em contato com as pessoas, com a mente das pessoas, e elas têm empatia pelas pessoas do outro universo. Cada um deles acaba tendo vários efeitos colaterais relacionados à viagem entre as dimensões. Bom, Fringe é bem legal, cara. Apesar que, com vocês falando, eu vi que eu não me lembro de nada de Fringe. Mas então, eu parei de assistir quando começou a ficar legal. Eu acho assim, a primeira temporada bem chatinha, assim. Mas sabe por quê, Marcelo? É o seguinte, a primeira temporada de Fringe, ela estava tentando copiar um arquivo X, entendeu? Isso que é o maior defeito dela, né, cara? Depois, na terceira temporada, é que ela pegou o ritmo das realidades alternativas totalmente, entendeu? Cara, minha cabeça... minha cabeça explodiu. Posso soltar spoiler? Pode, né? A série já tá passando faz tempo. Minha cabeça explodiu quando eu descobri que o Peter Bishop, que tá na nossa realidade, é o filho do Walter da outra realidade, né? Muito foda. Sim. Isso é uma coisa interessante em Fringe. Eu acho que vale falar, porque como... O foco das duas primeiras temporadas de Fringe, como disse o Fodossauros, é uma coisa de Arquivo X. Cada episódio, eles enfrentam uma ameaça diferente, eles fazem uma investigação diferente. Mas correndo paralelo a isso, eles têm uma cronologia e uma história sendo contada, meio de pano de fundo, que a partir da terceira passa a ser a história principal. Que basicamente é o seguinte, tinham dois cientistas na década de 80, que eram o Dr. Walter Bishop e o William Bell, que eles descobriram que existia uma realidade alternativa. Eles então passaram a desenvolver projetos para atravessar, e o método que eles encontraram foi injetar essa droga nas crianças e permitir que elas conseguissem acessar esse novo universo. Só que no meio dessa trama toda, o filho do Dr. Walter morre, e ele então resolve sequestrar o filho do Walter da outra realidade e adotar esse filho. Na verdade não é bem assim, acaba sendo um acidente. O filho dele morreu e ele adotou a versão alternativa do próprio filho. E boa parte da trama, e digamos assim, de uma guerra que se inicia entre as duas realidades, se baseia nisso. E é interessante você notar como eles seguiram por universos completamente diferentes. O Dr. Walter, da nossa realidade, ele acabou indo parar num hospício, ele enlouqueceu, ele tem sérios problemas mentais, e ele tem dificuldade em lidar com o filho, enquanto que o outro Walter, que eles chamam de alternativo, ele acabou... Alternativo, né? Como eles brincam. Alternativo. O Alternator também. Muito bom. É muito engraçado. Walter Mercado. Eu chamo de alternativo, cara. É mais fácil. É meio esquisito, né? O alternativo. O engraçado, o alternativo, como ele ficou sem o filho, ele acabou entrando numa obsessão de recuperar o filho. E quando ele descobriu que o filho dele poderia ter sido sequestrado pelo cientista de outra realidade, ele pirou e ele acabou virando secretário de Estado dos Estados Unidos. A obsessão dele ficou tão grande que ele declarou guerra ao outro universo para poder recuperar o filho. Porque ele acha que isso foi, na verdade, foi um ataque, não foi simplesmente um acidente. Isso é sinistríssimo, né? Você vê como essa pequena mudança criou duas pessoas completamente diferentes. Enquanto um é um bom homem, é um sujeito que está tentando se recuperar dos erros que cometeu no passado, o outro é um mercenário. Ele quer porque quer e ele declara guerra contra o cara porque ele quer o filho de volta. E ele acaba se perdendo nisso, né? Manipulador, filho da puta, mal pra caralho. Ele entra naquela de os fins justificam os meios, né? E engraçado que, uma outra temporada do Fringe, você vai ter aquela máquina, né? Que ela estabelece a vibração que estabiliza os dois universos. E a máquina, ela, depois que o Peter, que seria o filho alternativo do Walter, que ele assume o controle da máquina, que ele entra na máquina, ele cria uma linha temporal alternativa em que esse conceito do Walter Native mal é eliminado, ele se torna um cara bom. Aliás, o interessante do Fringe a partir da terceira temporada é que a gente passa a ter episódios nos dois universos. Você tem um episódio resolvendo um caso no universo normal e outro no universo alternativo, e mudam as aberturas, mudam os personagens. Em um universo, um personagem tá vivo e no outro ele tá morto. A série acaba abordando muito profundamente esse esquema de universos paralelos. Eu achei muito bacana a interpretação da atriz que faz a Olivia, né? Sim, porque, sim, bastante. Porque, assim, você vê que a Olivia alternativa, da realidade alternativa, ela tem trejeitos, modos de se mexer, de andar, de falar. Muito diferentes. Completamente diverso da Olivia tradicional. É foda isso, cara. Não, então, diz que é na realidade alternativa, que ela é até melhor do que na realidade dela. E que se ela ficasse nessa versão, os fãs dizem que preferiam. Sim, né? Sabe por quê? É o seguinte. Na realidade normal, a Olivia é uma pessoa muito sofrida. Ela perdeu muitas pessoas que ela amava, ela teve uma infância muito dura. Então, ela é uma pessoa dura, ela é uma pessoa muito racional, muito... Ela é muito, digamos assim, ela é um militar, né? O jeito como ela se comporta, como um soldado mesmo. E isso, inclusive, faz parte do tratamento com Cortex Cyphlan. Ela meio que recebeu uma... Não uma lavagem cerebral. Cortex Cyphlan, né? Ou Flan? Não, Fã, sem Flan, L. Tá, Cataflan, vamos lá. Não, Cataflan. Teria Cortex Cyphlan. O Cortex Cyphlan e o treinamento. Fã? O que eu disse? Fã, não tem L, né? Não tem L, Não é Flan. Porra, gente. Opa, Pasquale. Então, caralho. O o treinamento dela acabou tornando ela uma pessoa muito séria, muito racional. Enquanto que a outra, Olivia, teve uma vida muito boa. Então ela é uma pessoa extrovertida. E engraçado que por ela ser uma pessoa que teve uma vida boa, ela também não conseguiu ir tão longe na carreira dela quanto a Olivia do Universo Normal conseguiu. A Olivia Normal se focou tanto na própria carreira, em ser uma pessoa forte para superar a dor, que ela acabou indo muito longe. Ela é muito mais inteligente, ela é muito mais capacitada. Enquanto que a Olivia do Universo Alternativo, por ser mais extrovertida e por ser uma pessoa mais alegre, ela é um pouco mais estagnada. Ela não se preocupou em ir longe, em questionar as coisas. Ela aceita muito melhor o mundo. Acho que é por isso que os fãs gostam mais dela. Ela é uma pessoa muito mais alegre. E também porque ela é ruiva. Ah, isso. Não, ruiva e vive, então, e vive de couro. Ela anda de couro pra cima e pra baixo. Porque ela fica até mais bunduda, né? Cara... Acho que eu vou começar a assistir essa série. Porque ela fica até mais bunduda, né? Quais são os capítulos que ela aparece? Isso, e ela não viaja, ela não faz a transição, só o livro. Não, porque ela não recebeu a droga quando era criança. E sabe qual é o apelido dela? É Bolívia. É Bolívia. É porque é B Olivia, entendeu? Olivia B. Então eu chamo ela de Bolívia. Bolívia. Muito bom. Mas esse conceito do universo alternativo de Fringe é bem legal, porque tem um episódio, eu não sei exatamente qual é, eu acho que é no final da terceira temporada, em que aparece o Peter Bishop conversando com a Olivia, e tem vários quadrinhos na parede, assim, você tem várias versões dos quadrinhos da nossa Terra. Nossa, isso é fantástico, cara. Eu vou mandar o link pra vocês, isso é incrível. A Cavaleiro das Trevas do Universo Alternativo é com Superman, cara. Falar disso, cara, eu acho que tava na época do A Noite Mais Densa, né? E aí na capa, ao invés do Guy estar como Lanterna Vermelho, como aconteceu, é o Hal Jordan que está como Lanterna Vermelho, não tem isso? Não é o Lanterna Verde no universo deles, é o Lanterna Vermelho. É, tem um lance desse, sim. A Crise nas Infinitas Terras é a Supergirl segurando o Superman, o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde. Eles são o Arqueiro Vermelho e o Lanterna Vermelho. Vou mandar as imagens aqui. Tem um episódio muito bom de Realidade Paralela no Futurama, que é aquele das caixas. Exato. As caixas? Eu não lembro qual é. O professor, ele cria uma caixa, tipo, sim, de papelão pequena, 30 por 30, que dentro da caixa tem um universo. E na verdade, cada universo que eles entram tem uma outra caixa igual pra cada caixa que eles entram. Eles vão pra um universo diferente. Eu não vi esse episódio. Tem inclusive um universo só dos hippies, onde todo mundo é hippie e fuma maconha o dia inteiro. Caraca. Então, os universos são todos peixes, e cada universo que eles entram tem essa caixa, eles ficam entrando nessa caixa em busca da caixa, da primeira caixa, né, a caixa primordial. Exato. O Family Guy também tem um episódio nesse mesmo estilo. Isso, tem vários até, né? Tem aquele, mas tem esse que o Brian e o Stu, eles vão viajando pelo mundo, que não tem uma realidade paralela, que os negros são a maioria... Outra que não existe a Idade Média, tipo, é legal pra caramba. Assim. É, desenhado pela Disney. Isso, né, da Disney, eles fazendo musical, cara. Fazendo musical pela da Disney, cara. Eles pensam que o mundo é um paraíso, é super legal, vamos ficar aqui tudo é legal e tudo, aí chega o judeu. Caraca, eles são muito escrotos, velho. Que daí, eles trocam o Brian, né, porque daí ele tem um mundo que os cachorros são, no caso, são os humanos, cara. Daí eles querem trocar de mundo, e o Brian quer ficar naquele... E o cara, esse Brian do mundo paralelo quer vir pra cá, que ele é um humano, né? No caso lá, ele é como se fosse um cachorro. E ele vem. Ele vem, né? Ele vem, só que ele morre, tipo, em 10 segundos. Ele morre, é verdade. Eu vou aproveitar a vida, eu vou não sei o que, ele vai atravessar a rua e morre. Tem um chamado Anthology of Interest, eu acho que é Antologia do Interesse, sei lá, meu inglês é horrível. Mas enfim, são vários episódios, se não me engano são 3, e cada um mostra mais ou menos 2 ou 3 realidades alternativas. O que aconteceria se o Bender fosse humano? Ah, sim. Aliás, o que aconteceria se o Bender fosse humano é genial, vocês já viram? É ótimo. Ele come pra caralho, ele bebe tudo. Até ficar gigante. Exato, ele morre de obesidade, muito foda. A própria existência do Fry é um universo paralelo, se for pensar bem, porque ele come a avó dele. Eles voltam pro passado, e se ele não tivesse ido pro passado, ele não tinha nascido. Esse episódio é uma brincadeira com De Volta para o Futuro, né? E com Star Trek também. Sim, sim. Só que ao invés dele ter salvo o casamento do tataravô dele, ele come a avó dele, e graças a isso ele nasceu, porque o tataravô dele era gay. Ele não ia comer se não tivesse voltado no tempo. Ele não ia nascer. Pra mim, isso é a versão realista de Volta para o Futuro, cara. Não, aquele Marty McFly ali, bicho, aquilo ali... Sabe aquele filminho babaca, Kate Leopold? Então, ali o que, que acontece? O noivo da Leopold é foda. O noivo da Kate, entendeu? Que é quem faz é o Liv Schreiber. Então, ele, na verdade, ele seria um descendente da própria Kate. Que isso é uma coisa muito bizarra, né? Porque ela viaja ao passado e se relaciona com o Hugh Jackman, e ele é um descendente direto dela. Isso é uma coisa muito louca que gera, de certa forma, isso é uma realidade alternativa. Isso já é um incesto foda, né? Isso sim. Coisa doentia do caceta. É bizarro, mas tá dentro desse contexto. Vou comer a minha avó, vou comer a minha tataraneta, porra, que... Esses roteiristas... Aliás, o episódio do Futurama da Caixa que vocês falaram chama Paralel Universe Box, a caixa dos universos paralelos. Não, não. Não, só um instante. Na verdade, não. O nome é The Farnsworth Paradox. A Paralel Universo Box é o nome do invento. Alguns universos aqui meio estranhos. Tem o universo onde tudo acontece como se fosse na Roma Antiga. O universo onde todos são bonecos Bubblehead. O universo onde todos são piratas, onde todos são polvos, onde todos são duendes. E onde todos são cowboys. Alguns universos interessantes. O Bruno quer falar de um filme, eu não sei o que é, chamado Mr. Nobody. É o cantor do 30 Seconds from Mars lá, o Jeremy Little lá, que fez o Clube da Luta, fez alguns filmes, e ele é todo baseado nisso, que no caso ele nasce, e antes dele nascer ele viu como que era o processo da seleção das pessoas, né? Um anjo vinha e tocava cada um, e quando ele tocava essa pessoa ela esqueceria tudo a partir do momento que ela nascesse. Só que esse anjo, tipo, ele era muito baixinho, né? É bem tosco isso. E pulou ele, e ele consegue lembrar de tudo antes, e além disso ele consegue lembrar de coisas que não aconteceram, como se fosse isso. Toda vez que ele tem uma decisão pra tomar, o filme mostra o que aconteceria se ele tivesse tomado aquela outra decisão, né? Mostra todas as decisões possíveis da vida dele, ele conhece três meninas, e cada uma delas, tipo, no caso ele se casa com uma delas em cada realidade paralela. E uma ele se torna um físico famoso, outra se torna um escritor, e outra se torna um fracassado, e o filme conta cada uma delas. E ele se lembra disso, mesmo ele não tendo vivenciado. E no final do filme, no futuro, que ele é o último homem que vai morrer normalmente, né? Porque, por causa justamente desse processo dos anjos dele se lembrar. E ele, quando ele vai ser o último homem que vai morrer normalmente, eles filmam tudo isso, daí vai um repórter, né, pra fazer a biografia da vida dele. E, cara, tipo, é totalmente baseado nisso, tanto é que ele mexe com bastante de teoria das cordas, ele explica bastante disso quando é a teoria geral do Stephen Hawking. Cara, o filme é bom pra caramba. De quando é esse filme? De 2009. Caraca, sinceramente, eu nunca ouvi falar desse filme. Tem alguém famoso no elenco, alguma coisa assim? É só o Jeremy Leto mesmo, que é o carinha do 30 Seconds from Mars, fez o Angel Face. Por isso que eu não ouvi falar, porque, sei lá, é um filme tão doido assim, e geralmente costuma chamar a atenção. O diretor é daqueles filmes que faz aqueles filmes, uns filmes cult, bem podrão, irlandês, assim, ou finlandês, quer dizer. Esse é o único filme que presta dele, é esse. O resto é... não, era básico que ele é, tipo, se puderem assistir, cara, que ele é todo embasado nisso aí, de realidade paralela, inteiro, assim, o filme inteiro é sobre isso. Acho que ninguém aqui mesmo viu o filme, né? Não. Dá uma procurada. Uma olhada sim. Que sim. Vale a pena, é bom pra caramba. Manda um link aí. Não, cara, realmente acho que ninguém viu, mas a gente dá uma olhada depois. A minha realidade paralela é... Bom, eu vou falar de uma coisa que, meu, é pouca gente que conhece, e quem conheceu achou maneiro pra caramba, que é um videogame, um jogo de PS3 chamado Resistance, Fall of Man. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Se trata assim, acho que nos anos 40, né, Bruno? Isso, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Uma raça de alienígenas vem pra Terra e começa a atacar a Terra, hein? Então, a nossa história, como a gente conhece, ela nunca aconteceu. Nunca teve a crise dos mísseis, nunca teve a Guerra Fria. Toda a história é alterada por causa disso, né? É o que falam da... Essa seria a história alternativa, né? Como é que o mundo fica depois de tudo isso? Tá em pedacinhos o mundo. É uma raça muito superior à nossa, mas de alguma forma as incríveis armas da Segunda Guerra conseguem fazer frente a elas, né? Mas a tecnologia do mundo muda também. Não chega a ser tanto, mas... A gente adquire, mais... né? A gente adquire bastante armas deles também, dos próprios alienígenas. A gente mistura com a nossa, a gente faz uma tecnologia, uma engenharia aí misturada com a dos alienígenas, com a nossa. E daí, tanto é que daí o filme, daí os jogos mais recentes se passam até 20 anos depois, assim. Bem, o último acho que é nos anos 70, começando 80 quase. Isso, é, e eles ainda estão em guerra, né? Porque, no ainda estão nessa merda. Então nada que a gente conhece aconteceu ou vai acontecer. Nada, é, ficou naquilo ali, tipo, tá estagnado numa guerra intergaláctica desde os anos 40. É muito bom o jogo, cara. Isso me lembrou um livro do Philip K. Dick, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se O Homem do Castelo Alto, que é um clássico, né? E vai virar um filme, não sei se vai prestar. Quem não sabe, aí conta a história de um mundo onde que os nazistas ganharam a Segunda Guerra. E dentro desse universo, tem um escritor que está escrevendo um livro sobre como seria se os nazistas tivessem perdido a guerra. É um universo paralelo brincando com o nosso universo. É muito foda. Ele está escrevendo o nosso universo. Uhum. Isso me lembrou uma coisa, cara. Isso me lembrou uma coisa, mas é até a metalinguagem do Morrison. Quem já leu aqui Superman All-Star, é muito legal o Superman está morrendo e ele cria a vida, e ele cria a nossa Terra. De repente ele está vendo lá Nietzsche falando do conceito de super-homem, e por fim ele vê o Jerry Siegel com o Joe Shuster criando o Superman em quadrinhos. Muito foda. Foda, ele tenta criar um mundo onde ele não existe. Sim. E é o nosso mundo. E é o nosso mundo. Tem um quadrinho, eu acho que vocês não conhecem, chama Irredeemable. Alguém já ouviu falar? Do Mark Waid. Muito bom. Sim. Mark Waid. É uma realidade paralela onde o Superman pira, digamos assim, o Superman deles. O plutoniano, exato. Ele pira. Plutoniano. Não por um motivo ou por outro, mas pelos anos de estresse, de ter uma identidade secreta e tudo, ele acaba ficando com muito ódio da raça humana e resolve destruir o mundo. E no final da história, eu vou mandar um spoiler aqui, tá? No final da história do Mark Waid, um dos personagens, ele resolve, digamos assim, como é que eu posso dizer, redimir o plutoniano. Ele transforma o plutoniano em energia e manda ele para outro universo. E ele diz assim, você vai para outro universo onde você possa reescrever a sua história e você seja algo de bom. E acaba que ele vira inspiração, a energia dele se torna inspiração para o Joe Siegel e o Jerry Shuster criarem o Superman. No final das contas, isso me lembrou. É muito interessante isso, cara. A maneira como foi redimido. Isso me lembrou outra coisa. O Superboy Primordial, que é uma bosta, eu sei. Mas aquela saga, A Legião de Três Mundos, é bem legal. Que a gente descobre que ele é o Senhor do Tempo, lá da Legião e tal. E no final, ele volta pra realidade dele, que é bem parecida com a nossa. E que isso foi um retcon violento. E. Sim. Violentado. Cada vez que eles precisam de um vilão da Legião, é um outro Senhor do Tempo. O Capitão Átomo já foi Senhor do Tempo. É. O Superboy Primordial já foi Senhor do Tempo. Todo mundo é o Senhor do Tempo. Então, e no final ele volta pra realidade dele, que é basicamente a nossa, e ele entra lá no site da DC, pega os gibis. É bem assim escroto isso, né? Os pais deles veem que ele é um cara, se transformou num cara mal através das revistinhas, né? Fala, porra, meu filho, olha o que você fez, olha que meu merda. Meu filho foi escrito pelo Jeff Lebb. Pelo Geoff Johns. Credo, puta merda. Coitado. Mas é legal, cara. Inclusive, vocês que curtem muito o gente, maldito peraí. Quem tá com esse chiado aí? Todo mundo desliga o microfone aí, se puder. Despluga ele um segundo. Peraí, vamos desligar um de cada vez e ver quem que é o... Sim, primeiro o Bruno. Vai, desliga aí o Bruno, seu microfone. É o Bruno. É você, Bruno. Fica com o microfone desligado aí que tá chiando. É o Bruno, quando ele fala, chia. Quando cara. Você for falar, se liga de novo. Fala aí, é o JJ que tava falando? Sim. Fala aí, JJ, continua. São putinhas do maldito Morrison. Tem uma história dele na Liga da Justiça que aparece acho que é uns alienígenas que eles mexem com as probabilidades do universo. Putz, eu não lembro disso, não. Ah, sim. Lembra dessa história em que... Durante a fase dele, inclusive, o Ajax até fica bolado com a Batgirl, porque ela está o tempo todo tentando que uma das probabilidades seja mantida antes de combater os alienígenas. E o Caçador de Marte... Lembrei dessa história. Ela quer voltar a andar, só que, na verdade, ela só quer que os pais do mundo continuem vivos. Sim. Lembrei, é um cientista que ele quer ter sorte na vida, aí ele cria uma máquina pra ter sorte. Só que essa máquina, ela cria uma espécie de vírus de realidade, né? E vai se espalhando. Probabilidades. Exatamente, vai se espalhando pelo universo. E se não se encerrar isso em pouco tempo, o universo explode. Ele se enche de possibilidades e estoura, uma coisa assim. Quem, ajuda, quem salva o mundo é o Electron. O poderosíssimo Electron salva o mundo. É você, é, é você ser salvo pelo Homem Salsicha, né? Qualquer coisa. Bruce Wayne vai visitar a Bárbara, né? Na hora em que. Com os pais dele, inclusive. É, sim, na hora, sim, que eles consertam tudo, quem abre a porta já é o Batman. Sim. Fala aí, Frango. Não, não, eu ia dizer que o Electron é, é que nem o Marcelo do, do nosso blog. Aquele cara que tá todo mundo. Sabe? Não, eu não entendi o que você disse, não. Fala de novo. Todo mundo o quê? De nada, cara. Isso foi engraçado. Fala de novo, Frango. Fala, fala de novo, devagar. Fala aí. Ei, calma. Frango? Então, fala mais perto, oi, do microfone. Então, eu tinha dito assim, que o Marcelo é que nem o Electron. O Electron é que nem o Marcelo no nosso blog. É o cara que tá todo mundo sempre cagando. Fu. No momento, isso ia ser engraçado, mas como vocês me atrapalharam, perdeu o efeito. Então, por que você é o Electron, Frango, apesar de ser o dono dessa bodega? Putz, ele é o chefe, cara. É o dono dessa porra, velho. Mas o Marcelo. Pô, vamos voltar pro Frango fazer um stand-up, cara, sério. Mas o Marcelo é o único da gente que tem uma namorada e bonita. É. Que você tá pegando, né, Mari? É lógico. Por fora. E o Frango é o Electron. Pensa bem, o Electron é um personagem que a gente mal vê, assim. Raramente vê, raramente algum roteirista lembra dele. Não. E é tipo o Frango. O Frango é um impulso, entendeu? Ele se move tão rápido que a gente nunca vê ele em lugar nenhum. Não, ele é o mestre dos magos. Mas o Bart é muito... O mestre dos magos é perfeito, cara. O Bart Allen é muito até legal pra altura. Ser... O Bart Allen é muito legal pra ser o Frango. É, muita sacanagem. Peraí, se ele é o mestre dos magos, isso faz de você a Sheila? Não, eu não sou tão bonitinha. Bom, gente, se ele não vamos fosse... falar dos filmes aí. Se ele não fosse o mestre dos magos, ele seria o Bob, né? Seria perfeito. Parece mais. Quitadinho, assim, com um patacap na mão. Ah, filho da puta! Psh, filho da puta! Então, gente, vamos... Vai te salvar, Uni! Aí o Marcelo é Uni. Então, vocês vão todos ter que sair às 6, né? Já são 15 para 6 aqui. É. Unidade. Eu acho que... Bom, a gente pode falar cada um mais de um filme aí e terminar. O que vocês acham? A gente podia falar um pouquinho sobre Star Trek, né? Oi? Peraí, deixa o Frango voltar aqui. Frango? Calma, deu um bug... Aqui você tá se reconectando. Fecha! Porra, fecha e abre de novo o Skype, Frango. Cara, eu acho que eu tô numa realidade paralela, porque quando o Versalgo fala, aparece a fotinha do Bruno. Que isso? Nossa, caiu todo mundo. Caralho. Aqui. Tá caindo geral aqui. Tá? Ah, meu Deus. Aqui tá todo mundo normal, cara. Aqui tá todo mundo falando e só tem a foto do Bruno. É, aqui só tem a foto do Frango, cara. Eu tô vendo o cara. Você quer ficar sozinho, vocês dois? Não, não, cara. Vocês entraram num vórtice bem especial, vocês dois, hein? Vórtice temporal aqui que tá foda, peraí. Isso é o túnel do amor, cara, isso sim. Chamada em conferência perdida. Nossa. Eu tô... Peraí, eu vou chamar de volta, peraí. Aqui tá todo mundo, eu tô vendo todo mundo normal, ó. Tô ouvindo. Eu também, tá só o tá Frango normal, que tá aí, desconectado. É, cara, só o Frango caiu que tá tudo. Caindo aqui. Peraí, deixa eu ver a gravação como é que tá. É, tá gravando. Ah, então, eu acho que... Não caiu. Se tivesse caído... Alguém tem que chamar o Frango, cara. Se tivesse caído, a gravação tinha parado. Escuta, vamos seguir em frente, que se a gente ficar esperando... Alguém chama o Frango aí, cara. Estamos escutando? Já chamei o Frango, já puxei ele pra janela do chat. Ele tem que fechar e iniciar de novo esse puto. Ele tem que fechar o Skype dele. Eu já falei pra ele, deixa eu falar de novo. Cara, Star Trek é chato, hein, cara. Peraí, deixa eu... Vamos, cara, vamos falar olha um pouco. Olha só, Marcelo, hora. É o seguinte. Marcelo, ó, dois pontos específicos de Star Trek, não é a cronologia inteira de Star Trek, mas que são dentro desse tema que Alô? A gente vai falar. Alô? A nova... Ô, Frango. Fase, ela é uma realidade paralela. Peraí, um pouquinho. Bruno, peraí. Bruno, o que você tá falando aí? Você tá chamando o Frango? Não, porque caiu tudo, cara. Vocês estão me ouvindo agora, né? Puta, Bruno, a gente tá ouvindo tudo, tá normal aqui pra todo mundo. Isso aí só em você e no Frango. Mas a gente tá te escutando normal. Tá gravando e tudo. Bruno. Bruno. Não, deixa assim então, quer, deixa você assim. Você quer ficar sozinho com o frango? Não, cara, agora. É isso. Ô, Bruno, faz o seguinte, desliga o seu microfone. Desliga o seu microfone um tempinho. A gente vai falar aqui um pouco de Star Trek, daqui a pouco a gente chama você de novo, porque a gente tem que terminar o podcast aqui, beleza? Não, beleza então. Tá bom? Tá muito chiado o microfone, cara? Tadinho. Tá um pouquinho. Não, mas a gente já chama você de novo pra falar, você só desliga o microfone um pouco aí. Não, só porque eu queria falar de Star Trek. Não, então, você desliga, ele fala e você liga de novo. Tô de sacanagem, não, beleza. Desliga aí. Beleza, fala aí, Fodossauros. Então, o Star Trek, ele tem dois momentos específicos, um na antiga... Na antiga trilogia, caralho, eu já tô bêbado. na série clássica você tem um episódio que se chama Mirror, né, que na verdade os membros da tripulação da Enterprise estão tentando se apanhar uns cristais de lítio num planeta lá que fornece esse material para a nave deles poder funcionar, e eles entram no feixe de transporte para descer e fazer comércio, etc e tal. E tem uma tempestade cósmica que transporta eles para o universo do espelho, que seria um universo reverso ao deles, em que todos eles têm contrapartes malignas, entendeu? Sendo que esses que desceram no transporte, eles trocam de lugar com essas contrapartes. E os malignos vão para a Enterprise normal, entendeu? E o contraste é muito interessante. E no próprio filme de 2009, ele é todo uma realidade alternativa, né? Porque quando o Nero ele envia a nave dele através do portal e ele destrói Romulus e cria que é toda uma série de eventos, né? Que inclusive vai matar os pais do Capitão Kirk, e ele de maneira alguma vai se inteirar na frota no momento correto. Ele acaba entrando na frota posteriormente. E isso gera uma distorção do cacete que no final do filme é acertada. Sim, sim. Escuta, inclusive eu queria falar uma coisa sobre isso, eu lembrei agora. As pessoas reclamam como é que o Nero ficou com aquelas tatuagens, como foi que... O que ele ficou fazendo durante os 20 anos que o Kirk estava na frota. Tem uma cena deletada que mostra que o Nero e a tripulação dele foram pegos logo depois de entrar no futuro, depois de viajar no tempo. Eles foram pegos por uma nave, eu acho que Romulana, se não me engano, ou uma nave Klingon, eu não lembro agora. E eles foram para uma prisão e ficaram sendo torturados durante anos. E foi lá que ele ganhou aquelas cicatrizes e aquela tatuagem. E por isso que ele volta tão maluco e com tanta raiva do Kirk e do Spock. Isso gera um próprio paradoxo dentro de si mesmo, né? Sim, isso, e eles não mostraram isso no filme. Eles cortaram essa cena que explicava por que, que o personagem era tão maluco, então, porque ele era tão psicopata. Era tão diferente. Exato, porque todo mundo que vai pra cadeia volta com a tatuagem. É, cara. Que nem a Meg. Meg Griffin. Imagine ele se tatuando daquele jeito na prisão com a Bic. Galáctica. Então, alguém mais quer falar de Star Trek? Bruno, você quer falar? Você quer falar, JJ? Só que as coisas acabam se ajeitando nessa realidade paralela do Star Trek por causa da interferência do Spock. Existe o Spock original. Existe, né? Uma teoria disso que eles chamam de universo tangente, né? Que é inclusive a teoria do Donnie Darko. Que eles dizem que quando cria-se uma realidade alternativa, o universo tenta voltar a ser como ele era antes. E isso seria a explicação daquelas coincidências deles se encontrarem, de o Kirk entrar na academia, de tudo acontecer como aconteceu no outro universo. Seria o universo tentando voltar a ser como ele deveria ser. Não, e a coincidência máxima é o Kirk justamente ser exilado da Enterprise e cair no planeta onde está o Spock alternativo, entendeu? Aí a 20 metros da caverna do cara, praticamente. Sim. Num planeta inteiro, né? Sim. Aliás, isso é um roteirismo muito foda, né? Essa porra desse universo tangente. É uma desculpa muito esfarrapada para você inventar coincidência, muito escroto. Ah, é o universo tangente, então qualquer merda que errar... Mas é como? Tangente. Tinha uma arma atrás da privada? Universo tangente, rapaz. É outro mesmo. O universo tá tentando se consertar. Ai, ai. O Bruno quer falar sobre Star Trek? Liga o microfone. Quer falar sobre Star Trek, Bruno? Não, cara. Eu tô assistindo a primeira temporada da série clássica ainda. Não tô apto pra falar disso. Ai, ai. Mariane, você também falou pouco durante o podcast. Ilumine o podcast aí com sua presença feminina. Vamos falar de filme então, né? Que a gente faz bem melhor. falar do filme que ninguém quer falar. Qual filme? Fala. É, vamos falar de Efeito Borboleta ou Donnie Darko? Pode falar dos dois. Efeito Borboleta. Explica aí pras Efeito pessoas. Borboleta. Efeito Borboleta, a maioria ganhou. Tá bom. Eu nunca vi Efeito Borboleta. Nunca viu? Cara, tem a M Smart, cara, assista. Só o primeiro. Só o primeiro que presta. Os outros não existem. Dê a sinopse pra gente, Mariane. Explique o que é o efeito borboleta, Mariane. Tá, mas eu não sei sintetizar, então é um problema quando me mandam fazer sinopse. Em 10 laudas, vai lá. É, efeito borboleta é a história de um cara que é estudante de psicologia, né, o Ashton Kutcher, e ele descobre, ele tem lapsos de memória, né, e quando ele fica adulto, ele descobre que lendo o diário dele, ele pode voltar nos momentos que ele teve esses lapsos de memória, essa perda de memória, e mudar o futuro. Só que cada vez que ele muda tentando consertar as coisas, ele cria uma realidade... Ele cria uma realidade alternativa que torna as coisas ainda mais piores. E é basicamente isso. Cada vez que ele tenta consertar a merda, ele faz uma merda nova, né? Isso, faz uma merda maior. Uma coisa muito maneira nesse filme, né, é que o pai dele tem o mesmo dom dele, que é um poder meio que mental, né, assim, que ele viajar, né, nas realidades. É. E o pai dele, assim, todo mundo acha que ele é louco. Algumas coisas são inexplicadas no começo do filme. O pai dele surta e tenta matar ele enforcado. E isso já é ele viajando no tempo, assim. No final do filme, spoiler alert, ele viajando no tempo. É, o pai dele não conseguiu, né, consertar ele. As coisas. Não, consertar isso. As coisas também da realidade dele. O pai dele tava tentando fazer o mesmo também, consertar. O mesmo, só que isso. O pai dele não conseguiu. E todo o caminho que ele seguia, né, qualquer uma das realidades, ele se fudia, né, nenhum ele conseguia. Sim. Esse filme é tão realidade paralela que ele é o único filme bom com Ashton Kutcher. Cara, o Mr. Nobody é praticamente ele, só que o Mr. Nobody é um pouquinho mais hipster, meio viado, assim, mas é praticamente a mesma coisa. Tipo Donnie Darko, então. Hipster e viado. Mas o Donnie Darko tem coisa mais indie que o Donnie Darko? Não. Nossa, tem. Nossa, demais, cara. Nossa senhora. Aquelas câmeras toda indo e vindo por cima. Ah. Puta que pariu. Toca até Joy Division, cara. Mais indie. Nossa. Mais viado impossível. Então. Mas é bom o filme. Ô, JJ, você não queria falar alguma coisa do filme? Não, é porque a base do efeito borboleta é a teoria do caos, né? Isso. Por isso o título do filme. Até começa com ela, né? Exatamente. Bater de asas de uma borboleta. Pode gerar um tufão no Japão, não é? Exatamente. Isso. Se você alterar, mas, né? Mas isso, como eu são sou as pequenas burra. Coisas que ele altera no passado, tentando consertar, ele vai piorando as coisas. Isso me lembra aquele filme horrível, que é um livro, que é um conto mais ou menos bacana, chamado O Som do Trovão, vocês já viram? O Som do Trovão. Eu já li, eu já vi o filme, inclusive. O filme é horrível. É horrível. Mas horrível. O conto é interessante, cara. O conto é divertidinho. É sobre um cara que participa de um safari temporal. Ele é enviado ao passado e ele paga para poder matar um dinossauro, no caso. Só que o animal que ele vai matar já está predestinado a morrer. Então, eles não podem matar nada que não esteja pronto para morrer. Eles não podem, para não alterar o futuro. Só que o cara faz uma merda. Ele pisa numa borboleta. Borboleta. Né, se eu não me engano. É, ele tem um caminho, tipo um trilho pra seguir. Sim, sim. Eles não podem fazer nada fora do trilho. Porque aí, senão altera o futuro. Leva um susto. Pisa na borboleta. Pisa na borboleta e fode tudo. É quando ele volta, no conto não explica o que acontece, mas parece que no futuro, quando eles voltam, os dinossauros estão governando a Terra. Eu não explico exatamente. Agora, no filme, eu não sei porque eu comecei a assistir, achei horrível e parei antes de chegar nesse ponto. Engraçado, eu gostei do filme. Gostou, cara? Gostei, cara. Você é um burro. O que acontece no filme? Me explica aí. Pode. Me fala aí, como é, quando ele volta, o que mudou? É, ele encontra, tipo assim, eles estão num processo de transformação que todo mundo está se tornando meio réptil, né, cara? O que acontece? Existem ondas de transformação temporal conscientes que vão atingindo a Terra e ela vai se transformando, ela vai regredindo em estágios evolucionais. Isso, entendeu? Eu acho uma cagada, sinceramente. Você vê... Essas ondas de tempo, eu acho a maior cagada do universo, sabe? Você vê o mundo mudar na sua cara. Isso é muito escroto, cara. Eu não li o livro. De repente, o livro é muito mais rico do que isso. Não, não, entendeu? Não. Cara, conto é muito simples. Cara, fala, Marcelo. Cara, sabe o que isso me lembrou? E assim, é um jogo, né? Só que outro filme também. O Super Mario. Super Mario. Super Mario. Filme. Fala disso, cara. Porra, você quer estragar... Isso é pra fechar o podcast com chave de merda, né? Que você me fez? Mas é um universo paralelo, cara. Então, falando de um universo paralelo bem ruim que eu me lembro agora, vocês já leram Robocop vs Exterminador do Futuro, do Frank Miller? Puta que pariu. Ah, merda, eu nunca esqueço, ruim, eu nunca esqueço dessa frase. As ondas de choque colidem. E aí mostra o universo mudando na frente do cara. Isso é muito escroto, velho. O universo mudar assim num piscar de olhos. E o cara alheia tudo, né? Uhum. E o Robocop vestido com carne humana por cima da roupa de Robocop viajando pro passado? Nossa. Flutuando pelado no cyberespaço. Puta, cara, que coisa. É de que ano isso? É de 90 e pouco. Nossa, loucuras do. Começo dos anos 90. Ele era o desenho do Walt Simonson. Sim, sim. Mal, tá devendo mal pra caceta. Tá devendo com o pé, né, cara? Caraca, velho, essa revista é muito ruim. Eu não recomendo pra ninguém isso aí, viu? Isso, na época do Frank Miller ele não tava louco ainda não, ele tava começando a variar ali. Tava começando ainda. Mas ele já tinha escrito Robocop 2 e 3, né, cara? Sim, sim. Mas ele tinha escrito Martha Washington nessa época ainda, né? Ainda tava bem, tava pra escrever 300. O Sin City. Isso, Sin City, que é bacana. Mas ali, puta que me pariu, que HQ horrível. Vocês estão me ouvindo? Estou. Agora estamos ouvindo. Agora sim. Além de ser o dono do site, eu também sou o dono do universo. Então, estamos encerrando agora o podcast. Estamos encerrando esta loucura. É, a gente tá faltando a gente falar de um filme muito foda, viu? Qual? Tá todo mundo aí agora? Tá. Sim. Até o frango? Sim. Até o frango. Qual até o merda do frango. Até a sua mãe de quatro, seu filho da puta. O time delicado. Qual filme, foda-se? É, o filme é o seguinte, é um filme chamado A Cor da Fúria, sim, com John Travolta. Ah, cara, você vai me desculpar, mas eu fui ver esse filme no YouTube e não é isso tudo que você falou não, velho. Cara, eu gostei desse filme assim, mas ele se encaixa nesse contexto de realidade alternativa. A ideia é muito boa, mas o filme, assim, a realização não é tão boa. Ele não é um filme assim, Fodossauros, entendeu? Eu vou te falar que... Mas ele é um filme frango, né, cara? É, com certeza. Tem um filme filtrado aqui. No... Enfim. Cara, vocês brincam demais com o dono do site. Ajuda que tomar providências. Ô, frango, qualquer coisa a gente volta outro site sem você. Vá tomar no cu. Seu podem viado. Tentar. Esse podem filme... tentar. Calha sua boca. Tava chefe. Todo mundo bem. É. Que porra que aconteceu aqui? A gente tá realmente na realidade alternativa, né? Cale-se. Frango voltou, assim. Cara, foi isso. Frango. Ele não voltou mesmo, cara. Esse lance aí da cor é legal, sabe por quê, cara? Não porque o filme seja fodão, nem porra nenhuma. Mas é legal você ver, por exemplo, o John Travolta, ele interagindo com. Como se ele fosse com aquele linguajar de negro de gueto, cara. Sim, sim, mas tem que explicar pras pessoas. No A Cor da Fúria. É uma realidade alternativa onde as minorias se invertem. Os negros são a elite e os brancos são vítimas de preconceito. Ah, tá. Até que tem um discurso de um cara no início, do negro, que ele fala a mesma coisa que o Partido Republicano fala, assim, só que você invertendo o branco pelo... Sim, sim. Eles sofrem racismo. É mais ou menos como se fosse o racismo na década de 60, mais ou menos, né? 40, 60, por aí. É uma coisa bem pesada. Ele não é... E o legal é que, por exemplo, o John Travolta conversando com a esposa quando ele chega da jornada de trabalho, cansado em casa e tudo. Assim, yo, what's the matter, baby? Okay, baby girl, you know what I'm saying? Ele falando feito um negão, assim, cara. Isso é muito, muito irado, cara. Muito louco. É um filme mindfuck, né, cara? Eu achei que a mensagem do filme é boa, assim. Ele tentou passar uma mensagem bacana, mostrar, tipo, inverter o papel do branco com o negro pra fazer as pessoas se sentirem na pele do outro, sabe? Mas eu acho que ele não conseguiu realizar isso muito bem. Em alguns momentos, inclusive, ele até fica um pouco racista, porque no final das contas o homem branco vira vítima de novo, né? É, foi exatamente o que eu pensei, cara. Logo no início, com o cara falando, porra, cara, tá meio errado essa ideia aí. Não, até porque você vê pelo título original do filme, que não é A Cor da Fúria. É, né? White Man's, como que é? White Man's Burden, que seria o fardo dos homens brancos. Dos homens brancos. Sim, sim. Que é a desculpa que eles falavam, né? Que é a desculpa mais farrapada e antiga deles, né? da escravidão e tudo mais, é levar a cultura do homem branco pra todo mundo, né? Sim, é, sim. Isso me lembrou... o mundo. Era o fardo do homem branco. Fala, Marcelo. Isso me lembrou um capítulo, não sei se é de Family Guy. É um desses aí, mas é uma piada bem boba, né? Acaba a luz num lugar assim, aí o cara fala assim, então quer dizer que é assim que os negros enxergam o tempo todo? O Family Guy em si tem um episódio muito louco de viagem em realidades alternativas, né? Tem vários, na verdade. Ele tem várias brincadeiras com isso. Sim. Tem até aquele que, se eu não me engano, em que a esposa morre. Como é que é o nome dela? Não é a Meg. A Lois morre. E tem um lance de voltar no tempo. O Stewie fica viajando no tempo, esse episódio. Se eu não me engano, é até o motivo, a viagem no tempo é o motivo dele resolver matá-la. E é bem legal. Tem várias piadinhas com viagem no tempo e realidades paralelas no Family Guy. Fala, Mariana, você queria dizer alguma coisa? Não, falei no chat. Falou, chat. Bom, gente, tem que fechar o podcast, né? Vocês disseram que iam ter que sair às 6. Então, não, acho que ninguém precisa dizer tchau, né? Isso aqui não é... Eu quero fazer um... Isso aqui não é Thundercats, a gente precisa ficar rindo e dando tchau. Na história de hoje, aprendemos que... Comer frango... Então, o frango é um viado. Diga. Se vocês são os filhos da puta, queria fazer o seguinte... Vamos pro caralho, todos vocês... Peraí, deixa o frango falar, porra. Fala, então, fala. No 3, pra economizar tempo, quando a gente contar 3, todo mundo fala tchau ao mesmo tempo pra ficar algo bem gay e engraçado. Só gay. No 3, mas assim, vocês excluem o frango da conversa e a gente termina o podcast de brincadeira. Maldita hora que a gente foi trazer ele de volta. Frango, se a gente fizer isso, quando o podcast terminar, vão pensar que o podcast acabou e todo mundo foi pra uma suruba. Cara, fecha o podcast. É melhor assim, do que o podcast agora. Ô, Versago, fecha o podcast quando. Acho que o Zueixo falou que isso só vai ficar gay. Engraçado não. Aí acaba com uma musiquinha no fundo. Muito bom. Sim perfeito pro podcast. Deixa eu fazer uma risada falsa aqui pra poder. Vamos fazer a risada do Chaves. Vamos todo mundo rir, eu vou botar. Vai. 1, 2, 3. Filho da puta! Mas esse frango é um piadista? Por hoje só. É um pândego. É um pândego. Acabou, né, gente? Eu espero que a partir de hoje vocês olhem todo o final do post de vocês, que todos vai ter uma tag xingando as suas mães.